Pra variar, um programa velho. Todo mundo com medo do fim do mundo em 2012. Do que vocês estão rindo? Meu cofrinho tá aparecendo? Quem deu a bundinha, dá uma risadinha. LOL. Estou no paraíso. Eu sou Rafael Salimena e esse é o Mimimi. No Rio de Janeiro está Rafael Saldanha. Terra dos corpos malhados. Nossa. E nosso correspondente na Austrália, Diogo Brito. 50, 30, 20. Meus queridos ouvintes, hoje estamos aqui no momento Men's Health para ensinar a vocês como ficar com a barriga tanquinho em apenas um mês, né? Sacanagem, estamos aqui hoje para debater o mundo masculino atual. Saúde, exercícios, manias, até moda tem na pauta aqui. Então, eu queria fazer uma ressalva, porque ao longo desse programa a gente vai falar muito sobre alguns termos. E eu queria falar que existe uma diferença muito grande entre a homossexualidade Sabia, e a viadagem. Caralho, porque Saldanha, gente, ó, eu juro pra você. Eu não tenho nada contra a homossexualidade. Fala, Diogo. Tenho até amigos gays. Vai, continua o papinho. Exatamente, eu tenho já chupei muito peru na vida, inclusive. A questão da homossexualidade é gostar da pessoa do mesmo sexo. Viadagem é isso que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente, cara, perfeitamente colocado. Porque eu até fiz essa distinção quando eu tava preparando a pauta aqui. Cara, tem várias vezes que eu vou falar numa coisa e na outra. Todo mundo fez, então, porque eu também tive aqui, ó. Primeira coisa da pauta: perdi desculpas aos homossexuais. Óbvio. Antigamente, o patriarca chegava em casa, encontrava o jantar na mesa, as crianças de banho tomado e a mulher esperando com aquela bacia d'água quente para ele botar o pé. Hoje, graças a Deus, não funciona mais assim. Então eu lhes pergunto, meus amigos, qual é o papel do homem no mundo moderno? A primeira coisa que eu pergunto é como assim, graças a Deus, não é mais assim? Exatamente. Cara, você quer trabalhar? Tem uma amiga minha que ela, não sei como é que tá hoje em dia, mas logo que ela casou, ela acordava, coisa e tal, fazia almoço. Mas o almoço tinha que ficar pronto, assim, até 11h30 da manhã. Porque o marido dela chegava meio-dia e ela tinha que ter um tempo pra tomar um banho, se arrumar antes do marido chegar. Porque, pô, também ela fez o almoço, mas não é por isso que ela vai receber o marido dela perdendo a cebola. Então ela tem que ter... Eu falei isso aí que é um homem de sorte, um de bons tempos. Mas o que rola comigo nessa história aqui é que, como vocês sabem, eu não sou um cara muito maduro. Então, quando eu descrevo essa cena, eu não sou o cara que tá chegando em casa. Eu sou a criança que tá de banho tomado, sacou? Que tomar banho é um problema. Essa coisa de figura paterna, eu nem pretendo fazer parte dessa porra um dia, sabe? Então... Mas vai fazer. Não adianta negar. Fica rogando praga nos outros, filho da puta. Já falei, vou morrer virgem. A questão de ser homem no mundo moderno é a grande questão do mundo moderno. Porque, aquele papo meio chato, mas depois da Revolução Sexual, a mulher encontrou seu espaço e tirou do homem. Ô, galera, tô indo ali no banheiro, volto daqui a 10 minutos, tá? Aqui, eu mandei um link pra vocês, que eu acabei de receber aqui do Lagartixa. Peraí, vou conferir. Tirinha do Alan Silver, Alan sempre excelente, extremamente pertinente, tem até a ver com a minha pauta aqui, cara. Então, mas voltando à questão aqui, o que eu acho que está acontecendo é que a sociedade está cada vez mais igualitária, essa divisão das atividades baseada em sexo, em gênero, está meio que acabando, assim, né? E isso me lembra de uma frase que eu acho que o Saldanha tweetou outro dia, sei lá, jogou no Facebook, que é: cavalheirismo é o nome que as mulheres dão à parte do machismo que lhes é conveniente. Eu só retuitei, mas eu concordo 100%, fui eu que Faz um sentido do cacete, né, cara? Que... Não, é machista na hora que fala de... Ah, tem que tomar o banho antes de eu chegar em casa. Mas na hora de abrir porta e pagar conta, não é machismo. Então, pô, toma banho. Porque o sexismo nada mais é do que tratar as pessoas de maneira diferente baseado no gênero delas. Né? Então, pô, o cavalheirismo é claro que é faz parte disso. Não, com certeza. Já tô vendo que esse programa não vai agradar nem a homens, nem a mulheres, né? Porque tudo tá errado pra gente, né? Ser cavaleiro tá errado, ser macho tá errado, ser sensível tá errado. Tudo errado. Tudo errado com essa humanidade, por isso que eu não vejo a hora de chegar o dia 21 de dezembro. Ai, que merda. LOL. Aliás, vocês iam curtir, cara? Eu tô torcendo pro meteoro cair de verdade. Cara, eu ia curtir, cara. Vou te falar a verdade. Eu ia achar do caralho. Imagina o caos, cara, rolando, a galera correndo. É, eu só queria ficar vivo só, sabe? Eu queria fazer parte da galerinha Mad Max ali. Sabe? Correr atrás de gasolina, sabe? Matar rato pra comer na rua. Eu acho que vai ser do caralho. Ia ter o pessoal Las Von Trier também, né? Os melancolia da vida, né? Vestindo branco, sentado no meio da grama, né, olhando para o fim do mundo acontecendo em paz e tudo mais. Esses aí iam virar parte de menu de restaurante, cara. A galeria Mad Max ia comer literalmente o pessoalzinho de melancolia. Agora, é engraçado a gente falar, né, pô, a gente ia ser o Mad Max, né? É, a gente ia ser os caras arrastados pelo asfalto, né? Nada disso, Diogo. Depois que você chegar no Brasil, a gente vai encomendar um caminhãozinho de gasolina e vão ser os reis do mundo nessa porra, vocês vão ver. Mas voltando, então, à questão do homem moderno. O homem moderno, ele cedeu tanto espaço que hoje em dia ele não tem espaço mais. Então, o papel tem que ser a volta, o homem tem que voltar a ser homem. Eu acho que não, cara, eu acho que não tem jeito do cara ser mais homem do que ele tá sendo hoje em dia, que hoje o homem é o cara que realmente assumiu a responsabilidade, é o cara que quando a mulher dele tá cansada, o cara não liga de lavar a louça, de arrumar a casa, de dividir as tarefas mesmo, sabe? Eu acho que o homem tem que ser o alicerce que ele se propôs a ser desde sempre, só que sem ser aquele tipo chorão, que esse homem patriarcal era um chorão, o cara, ah não, tem que fazer meu almoço aqui, tem que dobrar minha roupa, fazer minha comida, o cara queria ser um reizinho, ser servido por todos os outros setores. É uma divisão de tarefas. Hoje em dia, como o homem e a mulher trabalham, nada mais justo que o homem e a mulher façam o serviço de casa sem distinção. Agora, o que acontecia antigamente é que só o homem trabalhava fora, então a mulher tinha que fazer pelo menos o serviço de casa. O problema do homem chorão, Salimena, é que ele se fortalece na sua falha. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu brecha, eu me aproximei. Cara, eu te falo que eu não ligo nem um pouco se eu virar dono de casa pra uma mulher que me sustente. Nem eu acho que isso aí é o sonho. Já fiz a proposta pra minha patroa, já, ela já tá fazendo uns concursos aí, se tudo der certo, só vai dar nós de aventalzinho, cara. Olha, quem casou com médica fui eu. Aliás, eu e o Diogo somos um bom exemplo de homens modernos, né? Que teve uma vez que... Não pode caber na mesma frase, vocês dois um bom exemplo de homem, porra. Você não tá me deixando terminar? Teve uma vez que a gente tava naquela pressão pra comer comida japonesa, cara, de caralho, puta que pariu, nós temos que ir agora e tal. O Diogo pegou o carro, fomos nós dois... Chegamos num restaurante, só que, cara, era aquele restaurante que só tem mesa pra dois. Olha os velhos repetindo as histórias que todo mundo já ouviu. Cruz credo. E só tinha casal sentado. A gente teve que esperar por uma mesa, ou seja, saiu um casal, sentou nós dois juntinho lá. E o Diogo, aqui, por favor, a garçonete veio, eu queria uma Schweppes. Mas tem a citrus, tem a limão e tem a comum. Eu quero a citrus. Se trouxer a de limão, eu não vou tomar, tá? Eu queria muito, muito negar, cara. Muito negar essa história. Pelo menos o Salimena, eu sei que não foi a única vez que pagou de casal gay. Até em motel já pagou. Caralho! Porra, agora como? Olha o que o cara tá contando. Agora eu vou ter que explicar, né? Peraí, mas aí não é pagar de gay, não, né, cara? Aí atravessou a fronteira já, né? Eu vou ter que me explicar aqui, né? Isso foi pra uma toga party que a gente foi fazer num motel, né? Num quarto de motel aqui. A gente botou umas 30 pessoas no quarto de motel, fizemos uma festa inesquecível. Se o ouvinte não sabe do que se trata, é do filme Clube dos Cafajestes, que todo mundo bota uma toga romana. We gotta do something. Absolutely. You know what we gotta do? Toga party. Toga! Toga! Toga, toga, toga, toga, toga, toga, toga, toga, toga. E E aí a gente teve que ir pra discutir o preço do quarto, pra perguntar se podia fazer a festa. É, foi isso que aconteceu, é. Cara, e pior que na entrada do motel, tinha uns caras reformando, uns pintores, o cara... Como é que chama aquela parada mesmo? Que... Homossexualismo. Como é que ela é? É filosófica, meu filho. Muito maduro essa piada, hein, Diogo? Não conseguia ficar sem rir aqui. Como é que chama aquele negócio? Minha piroca. Como é que chama aquela parada onde o pintor bota o balde enquanto pinta a parte fora do prédio? Andaime? Isso. Tinha dois pintores no outro motel, no andaime, na parte de fora, e viu esse carro com dois homens chegando, estacionando e saindo os dois caras em direção... De mão dada, né? É, a casa da alegria ali. Pois é, aí fazer o quê, né? Pessoal, e como é que anda a saúde? O que vocês estão fazendo com o corpo de vocês? O que acontece é o seguinte, a saúde, ela é um bônus, na verdade, para o que vem com o fato de você ter um corpo saudável. Então, assim, ninguém malha para ficar saudável. Isso é mentira. E esse é o meu problema com a malhação. Pô, eu malho para ficar saudável. Eu malho para ficar saudável. Já tem polêmica aqui já, então. Polêmica, parou. Eu acho assim que, é lógico que existe alimento, pessoal que malha pra ficar saudável, mas assim, isso é 5%. Chama velho isso. Problemas cardíacos. O que acontece é o seguinte, maioria das pessoas que malha, isso vai dar polêmica, o Saldanha vai contestar, mas eu sou um desses caras, a gente malha porque a gente quer testar os nossos limites, a gente realmente quer fazer algo pra mudar. Nem fudendo. A gente não quer ficar forte pra pegar a mulher, a gente não quer ficar forte pra ficar bonitão. Quando eu digo ficar forte, eu não quero dizer ser uma pessoa forte, mas eu digo não ser uma pessoa sedentária, uma pessoa que não faz nada. Se você quer se sentir bem com você mesmo, você não espera ficar comendo chips o dia inteiro, assistindo série o dia inteiro, sair de noite e achar que, pronto, que você vai ter a moral pra poder conversar com o que você quiser, que você vai ser um cara socialmente ativo, só porque você tem um bom papo. Não é isso. Você tem que estar... A mente é importante, mas o corpo também é importante. Então você tem que encontrar um balanço entre os dois. E o malhar é o que você faz pra poder te deixar em paz consigo mesmo. Quer saber? Jamais foi. Tô tentando fazer alguma coisa, não tô ficando em casa, só deixando o tempo passar. Eu tô levantando peso. Jamais foi. Nunca será. E nunca será. Eu já malhei na minha vida, hoje em dia eu tô parado por uma questão de lesão. A melhor coisa do Saldanha malhando é você ouvir a frase clássica dele, só malho pra melhorar meu rugby. Exatamente. Eu ia falar justamente disso. A malhação pra mim, nunca foi questão estética, sempre foi uma questão funcional. Ao contrário do que você tá falando, que a pessoa malha pra, como é que você falou? Se desafiar. Testar os limites. Pra ficar bem consigo isso. Mesmo, isso testar o limite. Eu malhava pra ficar forte. Eu malhava, eu não queria ficar definido, eu não queria ficar saradinho, eu queria ficar forte. Deu certinho, né, Saldanha? Cara, por um bom momento, antes de eu machucar, deu muito certo, cara. Ih, deu a flechada do joelho do Skyrim aí, ó. Mas é por aí, cara. Eu tava levantando um carro popular nas pernas, cara. Eu tava ficando bruto. Eu costumava. O lance é que eu machuquei. Ah, tá, beleza. Eu concordo bastante com o que o Diogo falou. O Diogo usou o exemplo da balada, né? Que obviamente é um solteiro aqui. E eu estendo isso pra vida do cara inteiro. É impressionante como é que a sua disposição, o seu humor, sei lá, a sua qualidade de vida sobe. Não é só com malhação, com um exercício físico regular, sabe? Eu vou na academia muito mais pra correr do que pra malhar, assim. Mas, Salimena, eu não discordo dessa parte, não. Eu acho o seguinte, é diferente a questão do exercício físico regular, você falou, melhora a disposição, melhora o humor, mas a questão da malhação, a musculação, você vê claramente quando é aquela musculação com fim estético, e é essa que eu tô falando. Agora, é lógico que você fazer um exercício regular é bom, eu preferia muito mais fazer esporte coletivo do que musculação, mas qualquer pessoa que faça alguma coisa com uma certa regularidade vai ter um ganho de qualidade de vida, isso é óbvio. Eu acho que essa coisa de desafiar os limites rola em qualquer esporte que você tá fazendo. Quando você tá correndo lá, você vê, pô, até onde que eu consigo ir, né? Quando você tá malhando, será que eu posso botar mais peso aqui, vou ficar tranquilo e tal? Se você não entra nesse esquema de competição com você mesmo, aí você não consegue fazer porra nenhuma, sabe? Você não vai evoluir dentro da atividade que você tá pretendendo, você não vai sair do lugar nunca, que aí você vai ficar de saco cheio lá pensando, ah, que hora que eu vou sair disso aqui e tal. Se você não conseguir fazer aquilo ficar divertido, se aquilo te interessar, Aí você não vai conseguir, pô. Não tem como. A maioria das pessoas não fazem isso pra ficar divertido. Se fosse assim, se fosse essa coisa de romper o limite, de desafiar você mesmo, não tinha tanta gente que tomava bomba, cara. Tem nego injetando óleo mineral no braço pra ficar grande. A questão é só estética, a questão não é questão de ficar bem. Saldanha, isso aí é que nem você falar, ah não, o fã do rock and roll é tudo usa cocaína, sacou? É uma parada assim, você pega um nicho de qualquer... Sim, é um preconceito. Com exatamente, de qualquer coisa, fala, pô, na minha academia, cara, que eu vou aqui, você vê direitinho, cara, quem que toma bomba e quem que não toma, assim, sabe? Porque o cara, ele parece um bloco, que não é humano. E você conta no dedo, cara, você tem lá 50 pessoas na academia e um cara é aquele cara esquisito, é até socialmente, ele precisa de esteroide social também, porque ele não sabe conversar, ele não sabe interagir com pessoas. Então, assim... Olha os mongol gigante aí. Um abraço pra todos os mongol gigantes desse Brasil. Desse Brasil, não, desse mundo, né, cara? Então, assim, e até em relação a esse lance do esporte coletivo que você falou, cara, porra, eu sou o senhor, como a gente já sabe, né, o ouvinte não sabe aí, mas eu e o Saldanha quase saímos na porrada já, uma vez por causa do esporte coletivo já. Cara, é muita testosterona dos dois lados, essa conversa. Aí fica lá no meio, não, gente, nós somos amigos. As crianças, o filho do outro tá chorando aí, gente. Ah, vou te matar, filho da puta. O que eu tô falando é, o esporte coletivo, Saldanha, pra mim ele é uma obrigação na vida do homem, dos 12 até os 50 anos de idade. Você tem que jogar bola, seja rugby, seja futebol americano, seja futebol, seja basquete, o que for. Pelo menos uma vez por semana. Mas isso não é um exercício físico, cara. Porque o que você faz durante uma hora, durante uma semana, praticamente não conta pro seu corpo, sabe? O seu corpo não vai queimar caloria suficiente. Mas aí que tá, eu tava falando, a minha musculação era pra melhorar meu desempenho lá no esporte. Aê, falou de novo! Tá contando às vezes aí. É engraçado como é que esse preconceito com academia é um negócio muito presente na nossa vida, cara. Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, aquela fase do metal, né, que a gente só via Iron Maiden, andava todo mundo rasgado, preto e tal. Cara, eu jurei que eu nunca ia botar os pés na academia na minha vida. Eu ia falar, pô, coisa de playboy, coisa escrota, esses caras querendo ser bonito, hein? Querendo. Que visão de mundo errado, né, cara? Não tem que a gente estar com a cabeça nessa época. A academia que eu malhava em Juiz de Fora, antes de mudar, era uma academia que parece com esse cenário que o Diogo falou. É um lugar onde as pessoas estão indo pra malhar, pra ficar bem, assim. Então, era uma academia que tinha muito velho mesmo. Ainda mais no horário que eu malhava 6 horas da manhã. E... Ah, já tá errado, já que isso não é hora de malhar, pô. É o horário que quem trabalha, malha, filho. Eita! Então, quando eu vim aqui pro Rio, eu fui pra uma academia, e até um dos motivos que eu tava precisando recuperar, e eu acabei largando. Era uma academia que o papo do pessoal parecia papo de farmacêutico. Era só quantas ampolas pra cá, quantas... Aí eu não aguentei, cara. E eu vejo que... É, peraí só um pouquinho, cara. Como é que eu deixei isso passar? Saldanha, quando é que você trabalhou na sua vida, cara? Eu sou trabalhador do Brasil. Você liga o Xbox ali em qualquer momento, tá lá a carinha dele e o joguinho do lado lá. O ouvinte não ouviu aí, mas nos últimos 5 minutos eu tentei ler aqui pro Salimena e pro Saldanha a parada do Wikipedia aqui, mas não deu muito certo, então vou fazer um resumão. O que o Darwin fala é o seguinte: a forma como você luta pelo sexo feminino, se você falhar, não quer dizer que você vai morrer, obviamente, mas quer dizer que você não vai conseguir carregar os seus genes pro futuro. Ou seja, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, você nunca vai ter filho. Exatamente, basicamente é isso. Porém, agora vem a parte do pavão. Quando vocês têm os mesmos hábitos, no caso do animal, né, a fêmea ou o macho, se eles se diferem na estrutura, na cor ou nos ornamentos, isso é o Charles Darwin, as diferenças, na verdade, elas são essenciais para a seleção sexual. Traduzindo, se você tá num clube, na boate lá, e você quer pegar mulher, a forma de você fazer isso não vai ser o seu papo, não vai ser o seu senso de humor, não vai ser sua inteligência, não vai ser nada. Porque a primeira coisa que a pessoa vê, obviamente, é o físico, é o visual. Então, você tem que ter uma forma de atrair, você tem que ser o pavão, você tem que estar vestido de uma forma que atraia o sexo feminino. Como eu odeio essa teoria aplicada nos dias de hoje, cara. O homem lê isso e a única coisa que ele absorve desse texto é o seguinte: eu preciso de um cordão grosso. Aí fica um bando de retardado com esse cordão brilhando na noite, olhando pro lado aí, ó, tô bonito meu cordão aqui, ó. Se o homem, o único jeito do homem pegar a mulher fosse a balada, a teoria tava perfeita. Existe faculdade que só serve pra isso, só serve pra você pegar alguém. A faculdade são 5 anos na sua vida que já ficaram pra trás. Ué, mas o Darwin não fala que o pavão vai casar e ter filhos. Ou melhor, ele fala que vai ter filhos, mas não fala que vai ficar casado pra sempre com a pavoa, não, cara. O Darwin tá falando que o pavão consegue dar uma asinha aquela noite. E é, na faculdade você tá nesse esquema. Mas depois que passa a faculdade, o cara que fica solteiro aos 30 anos vai ter que entrar nesse esquema de balada, cara. Ou então ficar conhecendo gente pela internet. Saldanha, isso que você tá falando, cara, da universidade, você já ter uma, né, um ambiente que não seja balada, isso aí não cabe nisso que eu tô falando agora, porque o que eu tô falando é em relação a quando você não tem um status pré-concebido. Na universidade, você já é o cara que escuta o Chico Buarque. Então vai ter aquela mulher lá que é doente mental e ela gosta do Chico Buarque também. Então vocês já vão estar conectados. Caralho, você vai apanhar muito na rua, cara. 98% do tempo que você estiver em alguns lugares, você vai estar num lugar onde você não tem um status pré-concebido, cara. Eu acho que muito pelo contrário. 98% do tempo você está num ambiente que te dá um status, na verdade, explicita um status por escrito. Porque 98% você está na internet. Você vai pegar a mulher pela internet. O que acontece nessa coisa de você exibir como você é, é que as pessoas acabam virando um espaço de propaganda delas mesmas. O cara quer usar o cabelo, que mostra o tipo de banda que ele gosta, ele usa uma camisa com o filme que ele acha melhor. Exatamente. A pergunta é, isso é errado? Não, de maneira alguma. Eu fiz essa observação para a espécie humana. Eu não estou condenando quem faz esse tipo de coisa. Todos nós somos assim. Até mesmo o cara relapso, o cara que não quer saber de nada, coisa, ele tá sendo um avatar dele próprio, mostrando, ó, oh, eu sou ogro, eu gosto de cerveja. De... Exatamente. Eu ia falar, minha barriga é um manifesto. Eu acho que tá por aí mesmo. A gente tem uma sociedade que é homogeneizada, que todo mundo é igual, e aí eu prefiro nadar contra a corrente, sair um pouco dessa onda de ficar todo mundo igualzinho. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Dá uma aliviada no clima gordo, né, e tenso que tá rolando. Tem um exemplo clássico da internet, cara. Olha aqui, uma coisa eu vou falar uma vez só. Usar gordo como pejorativo me ofende pessoalmente. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Só pra não perder o gancho da barriga, do manifesto barriga do Saldanha, não vamos esquecer da famosa frase, dita por um sábio que eu não sei quem é, um homem sem barriga é um homem sem história. Ou, como diria meu irmão, se o homem fosse pra não ter barriga, tinha costela até embaixo. Caralho, os gordos, em vez de malhar na academia, fica sentado pensando em jeito de justificar a gordura, né, cara? Eu já cantava o João Nogueira, o dia que a barriga virar moda, esse dia vai ser fogo, ninguém vai me segurar. Aliás, cara, eu acho muito legal essa coisa de ter orgulho de ser gordo. Pô, eu já fui gordo mais de uma vez ao longo da vida. Aliás, eu sou a prova viva do efeito sanfona, né? Tipo, de ano em ano eu fico magro e gordo revezando essas coisas. Mas aí saiu uma notícia aí, um tempo atrás, falando que os gordinhos rendiam melhor na cama. Cara, eu nunca vi uma coisa ser tão compartilhada. Aquele monte de cara nas últimas. Lá, aí, moçada, aqui, ó. Vem no gordo aqui, ó. Não, e eu vi uma também falando de notícias, falando que a moda dos hipsters de Nova York pra 2013 é a barriga. E depois do bigode, agora a barriga vai entrar em moda. Verdade. Aqui em 2013 é impossível encontrar academia aberta. LOL. Que maldito esses hips, né, cara? Eu não gosto de xingar nenhum grupo de gente, mas, pô, os caras conseguiram acabar com o bigode, agora estão querendo acabar com a barriga. Porra, deixa a gente ser homem em paz, caralho. Por aí, por aí. Aliás, não, né, cara? A barriga não vai estar na moda, porque o que tá na moda não é bigode, é mustache. Então o que vai estar na moda é belly. E, cara, o bigode colou, então eu acho que a barriga tem sua chance. Olha só, quero que vocês visualizem essa cena aqui agora e me digam o que é mais engraçado. Cara, eu penso nisso e já começo a rir. Tem uma casca de banana no chão. Aí um gordo começa a andar, escorrega na casca de banana e cai. Cara, que preconceito, né, cara? O Saldanha tá quietinho, cara. O Saldanha nem riu. Cara, acho que o Saldanha desligou. Agora, peraí. Essa é a cena 1, beleza? Cara, você mandou o cara embora. Como é que eu vou terminar o programa nós dois? Saldanha? Eu tô tomando as bolas, não sei. Ele tava rindo também, depois que saiu, tirou a cara. É, enfiou a cara do travesseiro aí. Agora vamos pra cena 2. Tá um cara malhado, fortão, ele anda e ele escorrega na casca de banana. O seu argumento é o quê? Que o cara malhado é sem graça. Ele faz sem graça nenhuma no mundo. Concordo, concordo. Sensacional, Saldanha. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando a gente vê um gordo caindo, então, cara, pra mim, essa é a definição mais engraçada da história. É o gordo fazendo gordice. Exatamente. Só o gordo pode fazer, cara. Quando você é uma mulher muito gorda, cara, caralho, eu vou apanhar muito mesmo, né, cara? Mas é porque eu acho assim, o seguinte... Não, é sério. É, eu já falei isso, né? Não é a questão estética, cara, que eu tô falando. É a questão da saúde. A mulher gorda, cara, quando ela é gorda, gorda mesmo, assim, não tô falando obesa, tô falando gorda, assim, aquelas mulheres grandes, cara. Você olha pra ela e fala assim, porra, cara, por que você tá fazendo isso com a sua vida, cara? Por que você fica comendo, comendo, comendo? Por que você não vai malhar? Por que você não vai fazer? Tem um meme, cara, que é genial, que é o meme da mulher gorda, e ela fala, poxa, eu vou fazer qualquer coisa pra perder peso, exceto me exercitar e comer saudável. E, cara, é bem simples, você pode falar o que você quiser, cara, mas se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que ir lá e tem que fazer. E esse é o problema do que eu tenho com alguns gordos. Alguns gordos, eles meio que vão lá e falam assim, ah, não, eu tô confortável do jeito que eu tô e eu sou feliz. Beleza, se você é feliz, tudo bem. Mas se você não é, cara, vai lá e muda, porque você vai ser. Você tá falando de peso de mulher aí, cara, eu quero deixar um negócio bem claro aqui. O que nego chama de mulher gorda hoje em dia, pra mim, é meu padrão de mulher gostosa. Esse não, bando de saco de osso que nego tem botado, ensaio deslumbrante, as curvas da modelo, não sei o que, é aquele negócio que não te dá vontade. Você perde até o apetite. Se ser gordo é o que nego tá mostrando na internet aqui, eu acho que as mulheres têm que continuar assim. Não, concordo. Tem que ter os pedaços pra você poder agarrar. Eu acho isso muito errado, isso que o Diogo acabou de fazer, que é uma coisa do tempo moderno, e isso eu vejo na faculdade, quando nas aulas a discussão, a gente sempre cai pra esse lado, que existe uma coisa que se chama higiomania, que é a preocupação exacerbada com uma ideia de saúde, que não é nem a saúde. E a questão é que as pessoas começam a tratar algumas coisas que a pessoa tem hábitos de vida que não são saudáveis como desvio de caráter. Ah, porque a pessoa é gorda? Por que ela está fazendo isso com a vida dela? Porra, cara, ninguém é obrigado a ser gordo, a ser magro. Não existe só um padrão único de o que é um corpo. Eu tenho um grupo que eu participo no Facebook, que são alguns amigos anônimos. Gordos também. Não, são gordos do rugby, que são é o sindicato da primeira linha. Um abraço pro pessoal do sindicato. Mas é só a gente... Todo mundo me odeia lá, então. Desculpa, sindicato. Só a gente... Sou uma pessoa boa, juro. Só a gente com mais de 100 quilos. E aí ele publicou uma pesquisa inglesa mostrando que uma pessoa gorda que pratica atividade física, mesmo ela sendo gorda, ela é mais saudável do que uma pessoa que às vezes é muito magra e não pratica. Então tem que parar com essa coisa de associar, ah, porque existe uma estética da saúde. Não, existe saúde e existe uma coisa estética. O gordo não vai ser doente necessariamente. O cara que é malhadinho não é necessariamente saudável. O Saldanha tem um ponto, cara. E eu, como a água morna desse programa aqui, né? As duas coisas que vocês falaram pra mim faz sentido. Olha isso, Saldanha. Eu acho que o que acontece, cara, é que é realmente que cada caso é um caso. Não dá pra generalizar e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sabe? Tem gente que é gorda e é saudável e vive bem. Agora, o que rola, cara, é que realmente eu nunca vi um gordo assim que em determinado momento o cara não fala, pô, dessa vez eu vou entrar na academia, vou ver se emagreço um pouquinho. Porque quando eu tô gordo, eu crio esse tipo de pensamento, sabe? Eu não gosto de estar gordo. Eu falo, pô, tem que mudar, tem que perder essa porra aqui e tal. Mas é isso que eu tô falando. Essa infelicidade com o estado, ela é uma infelicidade muitas vezes socialmente criada. Porque não é que o cara acha que o corpo dele tá feio, não é que o cara acha que o corpo dele é não funcional. O cara acha que todo mundo olha pra ele com cara feio por causa do corpo dele. Então isso é uma questão que é socialmente criada. Isso aí já é uma utopia, assim, você achar que o gordo, ele se olha no espelho e fala, caralho, se o mundo me aceitasse assim, eu ia me achar foda. Foda, sabe? Eu nunca fui gordo, gordo, gordo, mas imagina olhar pra baixo e não ver o próprio pinto, cara. Como é que é a sua sensação? Você fala, pô, eu tô feliz com isso, cara. Não, eu não consigo acreditar. Existem dois níveis. Existe o gordo e o obesão. O obesão é ótimo. A gente tá falando aqui de gordo. Não tá falando. O cara, quando começa a não ver o próprio pinto, o cara passou do limite. Mas isso aí é a sociedade que impõe, na verdade, não é? Não... E se ele estiver confortável com não ver o próprio pinto? Não, mas aí a questão é a seguinte, antes dele não ver o próprio pinto, ele vai ter um monte de outros problemas. Tem um episódio de House que tem um gordo que tá se matando de obesidade por vontade própria. Que episódio sensacional. Every day is so wonderful and suddenly. Então, só uma coisa pra você que é gorda, não acha que quando você vai na academia e você tá na esteira, ou então você tá na bicicleta, que os malhadões, ou então os magros, ou o que seja, eles estão olhando pra você e falando, ah lá, olha a gorda escrota ali, ó, malhando assim, sabe? Isso é uma coisa assim que eu tinha antes, quando eu era, que eu sempre fui assim, muito magro, sabe assim? Eu fui doente magro, sabe? Sempre fui muito abaixo do meu peso. E só agora que eu consegui, assim, chegar num peso saudável mesmo, assim. Eu era o que o Saldanha tava falando, assim, um cara magro demais, assim, sabe? E eu sempre tive vergonha de, pô, o pessoal vai achar que eu tô, né, eu não tô no meu ambiente. É pelo contrário, existe uma camaradagem implícita na academia, onde o pessoal meio que sempre tá querendo te ajudar em tudo, assim, sabe, pra você poder atingir o seu peso. Não tem essa competição ridícula de, ah, eu sou mais forte que você, assim, sabe? Depende da academia. Verdade, não, assim, eu tô dizendo em geral. Se eu vejo uma gorda correndo na esteira, cara, a última coisa que eu faço é rir, falar assim, ah, olha lá, se fudeu, olha lá, é gorda. Primeiro pensamento que me vem é assim, caralho, ela tá querendo mudar, cara. Porra, assim, tomara que daqui a um mês eu veja ela vai estar mais magra, cara. E não é brincadeira. Quando eu vejo um pessoal que tá mais magro aqui... Você já pensa assim, vou dar em cima dela agora, porque quando ela estiver gostosa, ela... já tá investindo, né? Então não fica com vergonha de ir e falar assim, todo mundo vai me zoar. Não vai te zoar não, cara. A gente vai te zoar se você estiver em casa. Ah, é? Não, e antes de mais nada, não se esqueça daquele mantra que todo ser humano tinha que ter na cabeça o tempo inteiro. O mundo tá se fudendo pra você, amigo. Ninguém tá nem aí, ninguém tá reparando no se você tá gordo, se você tá magro. Eu tava guardando isso pro final do programa, mas a sua vida, se fosse um filme, você não era o protagonista. Verdade. As pessoas estão cagando pra se você tá gordo, se tá magro, se tá bem vestido, mal vestido. É, pois é, então, tipo, se você tá gordo demais, porque você quer entrar no aula de natação, uma coisa, hidroginástica, ah não, os outros vão ver minhas banhas. Quem tem que estar preocupado com você é você mesmo, cara. O que você se preocupa é como o pessoal tá te vendo. E o que o pessoal se preocupa é como você tá vendo eles. Então ninguém se preocupa com você. Todo mundo só se preocupa consigo mesmo. Caralho, cara, pra quem não gosta de livro de autoajuda, a gente tá fazendo um excelente trabalho. Quando eu comecei a jogar rugby, eu tava com 90 quilos. E aí eu cheguei, cara... Quanto você mede, Saldanha? Eu tenho 1,76. Não, ok, Saldanha é mais alto que eu? Pelo exército, essa é a minha altura. Pelo exército, eu tenho mais de 1,70, pô. Mas vamos botar, pode ser ali uns 1,74, no mínimo. Tá. Mas a questão é, eu cheguei lá e é um ambiente que com o tempo você começa a redimensionar isso. Você tá calculando o índice de massa do Saldanha aí, cara? Você não tá ouvindo o teclado? Tô. Olha que filho de uma puta. Ah, aguarda, cara, tá chegando. Continua. O que eu gosto muito do esporte é justamente isso, que ele é muito democrático, que tem algumas posições que você vai jogar, que se você tem menos de 100 quilos, você tá inapto, você não vai conseguir. E aí você começa a ver, eu comecei a conviver com gente de 120, 130, eu conheci um cara de 145 quilos, você vê que, porra, não é um impeditivo pro cara. E assim como tinha outros, eu conheci um cara que devia ter um 1,65, devia ser mais ou menos da altura do Salimena, e pesava 56 quilos. Eu tenho 1,70, cara. Ah, tem sim. É sério? E o cara tinha 56 quilos. E jogava também junto. Caralho, eu acho que tem 1,65, me ajuda aí. Tumpa, tumpa, tumpa, tumpa. Mas o... Então, eu acho que é muito questão do seu meio também. Se você só anda com gente magra, você vai achar que é escrotão você ser gordo. Saldanha, você tá a um ponto de ser gordo. Hiperobeso. Pelo... Olha só, aceitável, 18,5 a 24,9. É, acima do peso, 25 a 29,9. Obeso, 30 plus. Saldanha está a 29,5. Te digo o seguinte, se você sabe o seu percentual de gordura, você é viado. Não é questão de... Não é homossexual, você é viado. Ganhou a discussão, Saldanha, podemos ir pro próximo. Pô, cara, vou baixar a cabeça e sair aqui agora. Saldanha, eu não só sei como eu tenho um aparelho em casa e meço toda terça-feira depois da minha refeição. Não, cara, aí também não. Não é viado. Esses são os excessos que nós vamos discutir no final do programa mais pra frente. Então, atenção aí, ouvinte. Se você tira sua medida corporal, o seu percentual de gordura, você gosta de pica, você senta na rola. Exatamente, manda a rola. Now you're a mile, a mile, a mile, a mile. nosso amigo lembrado pelo Diogo, Charles Darwin, aí falou que a gente vem dos nossos priminhos, dos macacos, né? Que são completamente cobertos de pelos e nós não somos muito diferentes também, né? Primeira coisa que eu acho é que alguns são mais próximos dos primos do que outros, né? Eu, a ascendência portuguesa, veio que eu tenho, tipo, os braços são até mudo de cor, se tirar a quantidade de cabelo que eu tenho. Mas, como eu já falei, eu tenho os pés peludos, eu sou como um hobbit. Mas faço parte desse clube também, somos pés soberbos, saudade. Exatamente, pés soberbos é muito bom. Mas o fator ruim disso é que geralmente quem é assim como eu, a tendência à calvície é grande. E depois dos 30 tá difícil segurar. Eu também, eu divido a mesma coisa do Saldanha, cara. Assim, minha família é 100% portuguesa, né? E, cara, as minhas pernas, assim, quando eu tinha 12 anos de idade, já tinha perna peluda, já, sabe assim? Eu me sentia o... Pô, eu tinha mó inveja, cara. Como é que a minha, é? A minha não tinha nenhum pelo, de hoje já tinha perna cabeluda, ficar caralho, que merda. Aquela do Michael J. Fox, cara, o garoto futuro. Eu me senti um lobisomem, cara. Desde os 16 anos eu tenho uma barba bacana, tipo, eu entrava nos lugares sem identidade porque eu deixava ali um cavanhaquezinho, tava enganado que era mais velho. Mas eu acho legal porque a combinação cabelo e barba cria um leque de possibilidades que é interessante. Eu acho que eu não tiro a barba completamente desde que eu tenho barba, né? Eu sempre tenho que ter alguma coisa, em mais de 10 anos que eu não tiro a barba por nada. Aí quando eu pergunto, não, por que você usa essa barba? Cara, eu uso barba por um motivo muito simples, eu uso barba porque eu sou um homem. Se eu fosse mulher ou criança, eu não usaria barba, pô. Pra que ficar andando com essa cara de bunda de criança aí, pô? O sujeito já tá maracujá de gaveta, homem cheio de ruga, não, deixar a carinha limpa de bebê aqui. Mas que honra a barba que você tem, pô. Eu esqueci de uma coisa aqui. Tem um autor famoso que fala que a barba diz muitas coisas sobre um homem, inclusive se ele é ou não. Você lembra da minha história com a barba do dermatologista, quando eu era moleque? Não, lembro não, cara. Eu preciso falar, Celimena, ou você vai falar? Que homem que tem... Homem não que vai no dermatologista. Porra, pelo amor de Deus, né? Especialidade que é vedada ao então, homem, né? Quando você tinha 16 anos, você nunca foi no dermatologista? Não. Nunca. Saldanha nunca foi no dermatologista, nunca foi. Não. Pô, eu só fui no dermatologista também depois de mais velho, cara, pra tirar uma caraca que tinha na minha perna aqui. Mas... Ah, não, cara, mas... Eu fui uma vez também que eu tive uma infecção de pele no dedo, só. Eu ia muito no dermatologista, cara, até hoje eu tenho isso, cara, porque eu sou muito branco, não sei o que acontece. Mas, eu tenho essas ruguinhas, sabe, assim, que é muito asquerosa, cara, que é uma pelezinha que sai da sua pele, cara, e você não pode, você tem que cortar, literalmente você tem que cortar. Aí eu tinha caralho, que... Você é tipo um X-Men, assim? Explique é, isso. Mas eu não sei como é que funciona, cara. É tipo ruga, assim. Quem é muito branco sabe como é que você funciona. Você tem guelra? Mais ou menos. É uma guelra que não serve pra nada. Então eu só tinha que cortar. Aí uma vez eu fui no dermatologista, cara. Aí eu falei, pô, você não lembra disso não, Salim? Eu falei, pô, tô aqui já, né? Vou perguntar. Né? Porque todos os meus amigos já tinham barba, né, cara? E eu era o único que não tinha. Aí eu falei, pô, não tem... Tem um remedinho pra sair não pra crescer barba não, doutor? Ele não te recomendou leite de homem, não? Cara, eu queria tanto ter barba, cara, assim, ser aquele cara rock and roll, né, porque eu era, né... Olha, se o médico tá mal intencionado, ele te ajuda com você nessa hora, cara. Ah. E aí não passou o remedinho, demorou pra caralho pra chegar a barba, cara. Mas quando chegou também, foi a mesma coisa, cara. Nunca... É muito difícil me ver com o rosto limpo, praticamente impossível. Você superou aquele negócio da máquina 1, né? Hoje em dia, cara, você eu tô tem com, um, eu já tô com um estabelecido cachecol de piroca, né, cara? Não, é... Nem é... aliás, máquina eu nunca usei, né? Homem que é homem usa navalha. Eu tô com um cavanhaque de 3 meses, cara. É interessante. Cara, teve uma época que eu perdi um pouco o limite com essas coisas, cara. Minha barba tava quase chegando no meu peito já. Não, o Salimena, toda vez que tinha uma aglomeração, um carnaval, um estádio de futebol, sempre que olhavam pro Salimena, Ó o Bin Laden! Cara, o brasileiro conhece duas pessoas que têm barba, o Bin Laden e o Renato Russo. Puta merda, eu já fui chamado de Renato Russo. Se você já usou barba no Brasil, você sabe que sempre que passa um ônibus, alguém vai te chamar de uma dessas duas coisas. Se você usa óculos, é só Renato Russo. Ah não, Raul Seixas também é bastante citado. Eu tenho barba, certo? Eu tenho barba, então eu tô com vocês. Porém, tem um problema nessa história toda. Quando você vê sua barba, você pensa em um homem inteligente, um homem seguro, um homem estiloso. Mas a mulher, cara, salvo exceções, Saldanha, a mulher, ela vê sua barba e ela pensa assim, pô, quem é que deixou esse mendigo entrar aqui, sabe? Nenhuma mulher, cara. Isso não é mais assim não, cara, você tava com a cabeça nos anos 90 ainda, pô. Deixa, não, não, não. Na década mais bicha do mundo. Hoje em dia, qualquer pesquisa... Tipo assim, é claro que mulher não gosta de homem barburu. Barba de mendigo, não, sabe? Mas em toda pesquisa que você for perguntar, cara, pelo menos uma barbinha não, mulher curte bastante. Não gosta, cara. Sabe por quê? Porque elas estão pensando no Brad Pitt com a barbinha, no Tom Cruise com a barbinha. Ela não tá pensando em você, um cidadão comum, com a barbinha, cara. E assim, isso é uma parada que eu sempre tive interesse, porque eu amo barba. Que isso, meu irmão? Se o Brad Pitt visse minha barba, ele ia pedir conselho, amigo. Isso que eu ia falar, meu irmão. Como assim, cidadão comum? O que... Olha só. A mulher que gosta de você de barba, ela tem, assim... 60% de chance de gostar de você sem barba. E a mulher que gosta de você sem barba, ela tem 30% de chance de gostar de você com barba. Isso aí são números, aliás, aleatórios. De uma pesquisa. Pesquisa do Instituto Tapa-Foda. Na minha cabeça, é. Mas isso é mulher que tá procurando filho, não homem, porra. Homem tem barba e tem barriga, porra. Aliás, vou mandar um abraço pra todos os ursos desse Brasil, né, cara? E por que não pras montras? Um amigo meu sempre teve bigode. E aí ele sempre falava assim, pô, cara, tá difícil, não tô achando mulher pra mim. Aí eu falei, cara, esse bigode não tá dando certo, cara. Você tem que desistir do bigode. Não, cara, o bigode é estilo, o bigode faz a mulher acreditar que eu posso dar os sonhos pra ela e tudo mais. Não, cara, o bigode, ele... A mulher pensa que você comeu macarrão, que ainda tem molho de tomate ali, cara. Tira o bigode. Aí ele tirou o bigode, cara. Não é brincadeira. Uma noite, foi lá e pegou a mulher. Mas, salve, cara, de palmas para o nome que não posso dizer. Salve de palmas. Mas olha só, esse nosso amigo, ele tá na derrota, porque ele tem bigode, mas ele tem uma banda. Se ele não pega mulher com banda, ele não pega mulher com nada. E cara, agora... A barba é uma coisa, o bigode é outro, cara. O bigode é algo que atualmente é muito ridículo se for usado sozinho. Ele vai passar por hipster. Então, se você tiver o bigode sem o resto dos acessórios hipster, você vai ser visto como um policial de filme indiano, sabe? Logo que eu mudei pro Rio, em 2007, que eu vim fazer mestrado, eu deixei só o bigode. Falei, pô... Não deixar só o bigode, você deixou aquela sujeirinha debaixo da boca também. Não, deixei só o bigode. Nessa época eu deixei só o bigode. Mentiroso. Porque eu falei assim, é um ambiente novo, as pessoas não me conhecem, então vou fazer uma barra diferente. E aí deixei o bigode. Só que, porra, você não sustenta, né? É um saco. Então, 6 meses depois eu tava de barba inteira. E eu fui conhecendo o pessoal do curso. Deve ter tido uns 3 ou 4 depois, em várias ocasiões, mesa de barba. Você fala assim, cara, quando você entrou em sala a primeira vez, eu tinha certeza que você era viado. E o bigode virou uma coisa Fred Mercury, cara. Exatamente. Todo mundo associa o Fred Mercury. Cara, mas você ser associado ao Fred Mercury é um negócio muito maneiro, pô. Pois é, pra ter orgulho. Não, acho maneiro também, mas passa uma mensagem enganosa. Você não era isso que eu estava querendo dizer, né? Cara, eu recomendo a todo mundo que tem qualquer preconceito contra gay a ler a biografia do Queen. Porque o Fred Mercury... Eu recomendo pra todo mundo que tem preconceito contra gay sair do armário, porra. Até pelo amor de Deus, gente. 2012, quem tem preconceito contra gay? Orgulho hétero, cara. O cara se dá o trabalho de organizar passeata, fazer camisa, cartaz, ir pra rua pra falar que é hétero, porra. Que vontade, tipo assim, vontade é da difícil, bunda, né, cara? É doloroso ser hétero? Você tem orgulho de quê, sabe? Já que você dá tanto valor ao seu cu assim, velho, cuida do seu, então, e deixa os outros fazer o que quiser com eles. Pois é, coisa mesmo. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Um assunto polêmico, então, hein? Vocês raspam? Tose higiênica? Aham. Uhum. Raspar? Não. Não. Raspar não, tesoura? Sempre. Ok, ok. Se eu começar a raspar, eu vou começar no tornozelo, porra. Pois é aquele negócio igual usar cabelo e barba. Se você raspa o seu cabelo com máquina zero, qualquer barbinha de máquina 1 que você tiver já vai parecer muito, né? Já vai parecer muita barba. Verdade. Então, se você for um homem todo cabeludo e depilar o saco, vai ficar um negócio meio esquisito, né, cara? Pô, quem que já não teve, né, cara, aquela infelicidade de pegar uma mulher e a mulher tem aquela floresta negra lá, né, cara? Aí você, assim, você sente... Você vai entrar na floresta negra, né, você sente mó D&D, né, para assim, né? Pô, tomara que não tenha encontro aleatório, né? Porque você vai entrar lá. Pode sair qualquer coisa bizarra. Cara, você encontra o último cara que teve por lá pedindo socorro, né? Então, assim, é uma sensação terrível, né, cara? Então, é a mesma coisa com a mulher, né, cara? Você não quer chegar lá e falar, pô, vem cá, né? Aí a mulher olha essa parada, tem aquela moita gigantesca, né? Cheia de pelo preto saindo pra tudo quanto é lado, né, cara? Pô, tem que dar aquela paradinha, né, cara? Pelo menos. Já que a gente tá falando de pelo, então tem uma coisa. Enquanto tá com pelo preto, você pode até vai lá argumentar. Mas, cara, já chegando uma idade que os pelos não são mais pretos. Caralho, sério isso? Cara, eu tô com muito cabelo branco no peito, cara. Mais uma vez eu lembro de uma tirinha do Adão, que ele fala o primeiro cabelo branco, 100 anos de análise. O primeiro cabelo do peito branco, 10 mil anos de análise. O primeiro pentelho branco, cara, é a eternidade, sacou? Que aí é que você bate a idade. Sacou? E minha barba tá ficando igual aquele personagem de novela do Tony Ramos. Que fica branca aqui no queixo e preta dos lados, assim. Cara, eu tô doido pra minha barba ficar branca numa parte. A minha tá ficando assustadoramente rápido, depois que eu fiz 30 anos. Até agora que eu tô com 29, né? LOL. Passando dos 30, eu já não ligo mais muito pra essa coisa do cabelo branco, ele realmente vai estar na hora de ter. E eu acho do caralho a barba com a mechinha branca. E cabelo em lugares esquisitos? Cara, pelos aonde você não tinha. Na ponta da minha orelha, aonde o elfo é pontudo, tem um pelo, cara. Puta merda. Eu tenho também, sempre nasce. Ali. Eu tento tirar ele, só que às vezes você esquece, cara. E às vezes eu tô tateando, assim, eu vejo que ele já tá grande, sacou? Olha que coisa asquerosa. Não, eu tenho cabelo na orelha também, mas é uma coisa facilmente remediável. Agora, cabelo nas costas me dá um... Puta merda, esse é o pior, cara. Ô, gente. Eu tenho muito cabelo nas costas. E você tem uma tatuagem enorme nas costas. O brasão vai ficar peludo, pô. Por que que a gente tá falando de pelo como se fosse um negócio bizarro? Porque não, cara, é meio feio, né? O seguinte, existe o pelo maneiro e o pelo... Não é feio, não, cara. Tá, uma coisa dessa moderna que eu nunca vou compactuar é com esse negócio de um homem se depilar. O cara tem muito pelo, tá atrapalhando. Passa uma maquininha, uma coisa assim. Né? Depilar, cara? Sério? Ah, não. Depilar, pelo amor de Deus. Não, e é muito depilar. Comum, cara. É muito comum. É, muita tá gente. Ficando comum. Não é nadador. E aliás, cara, tem toda uma geração de mulher hoje em dia que já tem nojo de homem com pelo. Porra, e qual que é o próximo passo? Vai ter nojo de homem com pinto? Exatamente. Hoje em dia, meu corte de cabelo é não cabelo. Pois é, o meu cabelo é tipo... Ó, se nego falar que meu cabelo é ruim, eu processo por racismo, cara. Meu cabelo não é ruim, não. Ele é cacheado em algumas partes, caralho. De saco nas outras. Cacheado. Então o destino mais óbvio pra mim também é manter a cabeça raspada, né? E eu gosto bastante de usar assim. E a alegria que é se molhar a careca num dia quente, cara. Claro. Puta que pariu, uma das melhores sensações do mundo é essa. Eu trabalho viajando, então volta e meia eu acordo num lugar, tipo num hotel. Então ficar preocupando, meu cabelo, esqueci pente. Meu cabelo não tá descendo hoje, tá com um pedaço que tá ficando... Passa a máquina, cara, eu economizo 20 minutos, eu durmo mais sossegado e posso acordar mais tarde pra ir trabalhar. Mas eu passei muito tempo raspando a cabeça, mas aí recentemente eu enjoei isso, porque eu enjoo da minha cara muito fácil, por isso que eu tô sempre mudando, deixando barba crescer, tirando, deixando cavanhaque e tal. Eu deixei meu cabelo crescer de um jeito que não crescia há muito, muito tempo, assim. Eu usei um tupetão afro. Qualquer cabelo grande dá um visual legal, assim. Só que a sociedade te trata meio mendigo quando seu cabelo é ruim e ele tá crescido. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que já parou num mendigo achando que era eu. O Clinton tava subindo e falou que tinha um mendigo com casaco cinza, igual o meu. Ele parou pra dar carona e que ele viu que o cara era mendigo. Mas eu tinha o cabelo comprido no meio do ombro. Que cena de seriado genial, né, cara? E eu já tive todas as combinações de barba que você pode imaginar. Eu já tive cabeça raspada com cavanhaque, suíças, tipo o cara do Metallica, então... Cara, eu já tive cabeça raspada e cavanhaque gigante, assim, daqueles crescer. Eu tava igual aquele guitarrista do Anthrax na época aí. Ainda mais aqui eu moro numa cidade de... Tipo, não é uma cidade pequena, uma roça, assim, mas é uma cidade de interior, assim. Né? Então, realmente, o nego ainda tem preconceito com a barba que você tá usando. Se você é um cara de cabeça raspada e barba, o nego acha que você é traficante de droga. Esse amigo nosso, cara, o jeito que ele vai cortar cabelo, ele leva uma foto do Giannettini. Puta que pariu, cara, eu lembro disso. Não, Reinaldo não, Giannettini, dá pro cabeleireiro e fala, eu quero ficar assim, ó. Eu quero ficar igual esse cara aqui, ó. Justiça seja feita, eu já fiz isso já também com o Davi Villa, o jogador espanhol já. Já falei, eu quero ficar com o cabelo igual esse aqui, ó. Você parou de usar aquele... aquela coisa medonha. Você prendia o cabelo samurai, não parou? Você... Pô, quando a gente foi no restaurante japonês de casal, o Diogo tava com o cabelo samurai, cara. Eu lembro, você eu falei... Medonho, cara. Eu falei, você nunca teve tão gay visualmente como você tá hoje. Eu lembro da roupa que você tava usando, cara. O Diogo tava todo de branco, cara. Ele tava de calça branca, camiseta branca, com cabelo samurai, mesmo, falei, ele... Não, cara, ele tava com a camisa do Backstreet Boys nessa noite. Diogo, você vai falar que você não lembra daquela camisa sua que tinha o braço de fora? Sim, era da Reebok. Ok, é, eu lembro assim. Tá vendo aí? Nosso cara, primeiro encontro, eu lembro da roupa que você tá usando. Ah, cara, vai começar isso aí de novo. Pra falar a verdade com você, a única coisa que eu senti saudade quando eu tinha cabelo comprido era o cabelinho samurai, cara. Puta merda. Eu não fico lamentando de, ah, eu queria ter cabelo bom e tal. Mas, pô, se eu tivesse cabelo bom, eu ia ter deixado crescer várias vezes, cara. Ia ser muito raro eu estar de cabelo O meu cabelo é liso, né? Então, assim, eu sempre tive cabelo comprido. Só agora que eu decidi ter cabelo curto, cara. Pô, cabelo curto é muito melhor. A praticidade é enorme, né, cara? Pra tudo. Mas dói e eu vou ter que falar que agora... Ai, Saldanha, vamos lá. Ah, porque eu tenho cabelo muito liso, né, cara? Se eu deixar ele curtinho, que nem tá agora... Você tinha outro dermatologista pro cabelo. Não, pode. Um dermatologista de couro cabeludo, né, cara? Se eu sair do banho, cara, sem passar nenhum produto, cara, meu cabelo cai. Assim, fica caidinho, assim, fica que nem um Playmobil, né, cara? Então eu tenho que passar pomadinha, né, cara? Ai, passar pomadinha. Meu pariu, cara. Passa no toba, porra. O jeito que nego maqueia pra não assumir que usa gel em pleno 2012 é absurdo, né, cara? LOL. Pomadinha, gel. E a propósito, 1996 ligou e pediu de volta. Não, e o pior de tudo, Salimena, é que gel e pomada é diferente, cara. E assim, eu tenho muita vergonha de falar que eu sei a diferença, cara. O gel e pomada é tão diferente quanto estria e celulite, cara. Essa porra de moda na pauta aqui. Um programa sobre homem que vai falar de moda. Que isso, Diogo? O macho. o machão. Quando eu criei a pauta, eu falei, pô, tem que falar de roupa, né? Aí eu coloquei fashion, mas eu falei, pô, fashion... Por que tem que falar de roupa, meu fashion... Deus? Você anda pelado? Cara, eu te falo que eu só me visto quando você por acorda, convenção você... social, cara. Se não tivesse isso aí, eu tava peladão aí, cara. Olha, considerando que eu fico a maior parte do meu tempo em casa... Eu ando semi-nu em 90% do meu tempo. Tipo, eu vou ter que falar de moda de cueca. Eu tenho peça única, só cueca samba canção o tempo todo. Eu boto a camisa de vez em quando e vou pra rua, cara. É por aí. Agora falando sério, como é que anda o vestuário de vocês, cara? Vocês estão na moda? Vocês são fashion? Vocês usam acessórios? Cara, aliás, pô, acessório pra mim, cara, é bloco de nota, wordpad e pente bruxo. Calculadora. Porra de acessório. O pente bruxo é pente desde o Windows 98 já, você tá falando. Denuncia muita idade, né, cara? Mas eu acho que a minha mulher deve ficar muito chateada comigo, mas ultimamente eu 90% do tempo você pode me encontrar de bermuda e camisa do Vasco. Tem umas 18 camisas do Vasco, então só vai mudando qual camisa que é, mas... Um jeito que eu achei pra andar com roupa bacana e sem ter que ir em loja, escolher essas merdas, é usar camisa de time, cara. Essa é a salvação. Você tá sempre bem arrumado quando você usa a camisa de time, que aliás é uma roupa bem feita, cara, né? Dependendo do time que você torce, né? Porque afinal eu uso manto sagrado, não é camisa. É verdade. E tem um good fit, né, cara? Assim, encaixa direitinho no seu corpo, né? Não é que nem assim, você vai pegar uma Ering da vida, às vezes ela fica meio solta, né? A camisa do time, ela meio que encaixa direito. Agora, a camisa de time, cara, só tem um ponto muito negativo. Se você for pra balada... Puta merda. Se você quiser passar a noite conversando com rapazes do início ao fim, cara, só você vir de camisa de time que não tem jeito, cara. Eu tô sempre parado lá com a minha camisa do Mengão lá e sempre chega um cara, pô, tá foda, né, cara? E esses caras sempre tem muito o que conversar. Então você passa a noite conversando com um homem, conhecendo um homem. É, não. Eu acho que eu já até notei telefone de um homem já que eu conheci na noite. É o plano definitivo, né, cara, pra arrumar gays, né? O perfeito conversation starter, assim, né? Porque o cara chega e fala, pô, cara, será que esse ano dá? Assim, não precisa ter nada, cara. Você pode estar, né, na pré-temporada, não tá acontecendo nada. O cara chega e fala assim, pô, cara... Como é que estão as contratações do time aí? Tá chegando o cara lá ou não vai chegar, né? Você nunca viu o cara na vida, vocês viram melhores amigos. O pior é que eu falei sério, cara. Eu já saí com camisa de time e voltei pra casa com o telefone de um cara. Porque o cara tinha excursão, o cara organizava. É, verdade. Ia dar jogo. Aí dois meses depois você teve uma festa toga e você levou o cara pra ver o quarto do motel, né? Pra ver. Hoje em dia ele está aqui ao meu lado, somos muito felizes juntos e planejamos adotar no mês que vem. Diabo, não tem uma que eu não fico. Agora já não tá mais tanto, cara, mas é uma moda muito recente que eu acho muito bizarra, é a da gola V, cara. Porque eu gosto de camisa de gola V e tal, mas teve uma época, cara, que o nego perdeu a razão no tamanho do V, assim. Não, ele virou um decote. Não, o sujeito não mostrava mamilo, não, cara. Tinha sujeito mostrando umbigo. Não, é, isso era medonho. Isso é coisa do Fuik, do filho do Fábio Júnior. Fiuk, porra. Fuik. Ganhou ponto de machias agora, Saldanha. Nem sabe pronunciar o nome do filme. Não sei se chegou aí no Brasil, cara, mas a camiseta. Não é brincadeira, a camiseta é praticamente umbigo mesmo, assim. Ela é, né? É só, assim, sem manga, né? E ela vai muito embaixo mesmo. Acho que é pra mostrar tatuagem ou alguma coisa assim. Ué, ela vai isso muito era embaixo. Nos anos 80, é a famosa camiseta machão. Aquela cavadona. Que aliás de machão não tem nada, né, cara? É ridículo. O Wesley Snipes usava muito em Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Como ia, eu sei. Aí, cara, teve umas variações dessa roupa de decote pra homem, né, cara? Eu já vi muito Lelesque usando roupa de senhora, assim, né? Aquela gola de velha, como é que chama? Gola canoa? Aqui? Não sei também quem é. Também teve uma época que era meio moda. Aliás, né? O Dado Dolabella, né? Ator, fazendeiro, músico e criador do Mini Hang Loose, aliás. Opa, contestável. Ele imortalizou essa gola na capa do disco dele, cara. Pô, peraí, cara, eu vou procurar aqui e vou mandar pra vocês. Não é o Dado pra você? Não, esse é o primeiro, cara. Esse é o Relax, é o segundo disco, né? Olha, homem que é homem não sabe o nome dos álbuns do Dolabella, não. aqui, achei. Puta merda, velho. Que homem, né, cara? Esse cara. Tá, esse né? Cara, ele faz força, né, cara? Lindo. Cara, que efeito espetacular, hein, cara? Puta merda. Vou falar aqui da Santíssima Trindade da Asquerosidade Fashion. Peraí, que eu vou procurar aqui aquele efeito sonoro do alfinetezinho do Ronaldo Esper pra botar no fundo. Então, olha só uma coisa: se você sabe quem é Ronaldo Esper, você também simplifica. Aqui está o jeito errado de usar as ancas, né? Pra que levantar e mostrar a calcinha? Sim, a calcinha foi uma coisa estratégica, tá tudo Ronaldo. As marquesas do século XVIII mostravam o peito inteiro, não mostrava a coisa lá. Ok, tá mostrando... mas não estamos no século XVIII. Ela virou de ponta cabeça a moda. Louca. Não estamos antigos, estamos na modernidade. Se você for tirar em cachorro morto e falar mal da pochete, você tá expulso do programa, cara. Não. Pochete é do caralho, é, porra. Aliás, cara, entre os nossos amigos a gente tem uma piada que... A pochete eu acho que é a coisa mais zoada do vestuário masculino desde que o homem é homem, né, cara? E eu tenho certeza que isso mais cedo ou mais tarde vai voltar na moda, vai ser caro e o nego vai usar na noitada aí, cara. É, Louis Vuitton. Ah, olha a pochete Louis Vuitton ali. Pode esperar que vai acontecer, cara. Eu já uso minha pochete de carne. E tem um. Chapeuzinho. Calma aí. O carnaval é uma situação que... Não. Porra, carnaval é carnaval, né, cara? Tô falando assim... Não, porque esse carnaval agora tinha aquele chapeuzinho de... Pô, a gente é de cidade pequena, né, como eu já falei aqui. Aqui não tem muito essas modernidades. Assim, se um cara sai de chapéu, todo mundo... Pô, aquele cara de chapéu, né? Aí você já zoa do cara e tal. E, pô, eu acho que tem muita gente que fica bem de chapéu, cara. E eu queria que ele não fosse um acessório tão alternativo, que você chamasse tanta não. atenção quando você usa um chapéu. Não, que poder não. usar frequentemente. Não assim, incentiva. Não. Não use chapéu. É coisa de doente mental. Eu tava aqui pegando o metrô um dia, até quando a gente já tinha definido qual que ia ser o programa dessa semana... E eu vi esse cara tava com um chapéuzinho. Quando eu digo chapéuzinho, eu não falo chapéu cowboy, eu não falo chapéu porque tá sol, tem aquele chapéu que você usa. É, no... o chapéu de Justin Timberlake, pô. Exatamente, é o Timberlake. Esse cara, velho, puta que pariu, ele tava com um chapéuzinho, ele tava com um colete e ele tava dançando, treinando dançar dança, enquanto esperava o metrô, cara. E ele tinha cara... aquele visual do cara que tá assim, cara, eu não ligo pra sua opinião, porque eu estou dançando, eu sou foda, eu dançando. O chapéu, cara, que ele tava usando, me passava, assim, era o resumo do que o cara era. Esse cara que tava falando, cara, eu sou tão cool. Era isso que ele tava passando, cara. E, velho, mas o cara é tão cool que ele te incomodou, cara. Você é o velho da situação, velho. O cara que tá dançando, você tá correto. Beleza, velho. Beleza. Você vai. Quando você estiver editando isso, eu quero que você lembre bem do que você falou e se arrependa. De repente você pegou metrô com o Justin e ficou zoando, cara, em vez de lá apertar a mão dele. Mas eu quero que o Justin vá se fuder também. O Justin tá errado também, porque ele pega a sua porra da roda no chapéu. Ah, para com isso. Inclusive, eu queria mandar um abraço pra um amigo nosso que não tira o chapéuzinho. E o chapéu faz sucesso, cara. A mulherada curte, que é o grande Medina. Desculpa, Medina, eu gosto de você, mas o chapéu tá com nada. Chapéu, eu acho também que não é um denotativo de falta de masculinidade, mas talvez de falta de maturidade. Se você tem mais de 14 anos, boné também é inadmissível, cara. Boné na balada é puta que pariu, gente, cara. Mas que coisa de velho ficar falando que os outros podem usar, o que os outros não podem, velho. O que é isso? Deixa os caras sair de boné, deixa os caras sair de chapéu. Mas eu sou velho, cara, eu só gosto de novela. Concordo com o Saldanha. Não, tá errado, não sai de boné. Boné é só quando tá malhando lá pra poder manter o suor fora dos olhos. Vocês ficam muito ofendidos com a roupa dos outros, pô. Foda-se a roupa que os outros estão usando. Item 2, esse aqui, cara, esse é foda. Esse eu tentei usar, porque, assim, tem a praticidade. Mas mesmo na praticidade, eu falei, cara, isso é muito manjarrola. É o tal, eu sei que o Saldanha e o Salimena usam, então eu tô sozinho nessa aqui. É o cachecol, cara. Cara, o cachecol, vai tomar no o cachecol é muito manjarrola, cara. Quando eu vejo o cara enrolando o cachecol no pescoço, cara. Eu nunca usei um cachecol na vida, cara. Eu uso cachecol no lugar. Não, agora eu tô mal no Rio, mas... Caralho, só. Porra, eu vou pro lugar que tá 8 graus, eu não vou usar o cachecol, vou ficar sem cachecol, porra. Ô, moçada, retiro tudo que eu falei aí, cara. O homem de cachecol me ofende pra caralho. Cara, eu tô falando, aqui... Agora, me ofende gente que usa cachecol no Rio. Dá 28 graus, nublou, tem nego de cachecol, cara. Você mora na Polônia, você, pô, usa cachecol. Não, você é, não, aí com certeza. Frio, é. Outra coisa. Agora, eu tô falando de gente que usa cachecol em Juiz de Fora, em Rio de Janeiro, pô. Não, então. Mas a última vez que eu usei cachecol em Juiz de Fora foi no... Eu lembro até porque foi o inverno que eu comecei o relacionamento com a minha senhora. A média de temperatura tava dando, era 14 graus, 13 graus. Não tá nem perto de ser suficiente pra você botar um cachecol. Eu concordo. 13 graus já dá pra usar cachecol. Não, que isso. Saldanha, aqui na Austrália é muito quente, mas quando é frio é muito frio. Então assim, você chega a 5 graus aqui em Sydney. Já imaginei o Paul Hogan sem camisa de cachecol. No inverno aqui... Você acha que isso é um cachecol? Isso é um cachecol. A dublagem. No inverno aqui, assim, normalmente é uns 11 a 15 graus. E você vê, cara, o cara que tá olhando na janela falando assim, caralho, véio, cai a temperatura. Aí cai pra, assim, 18 graus, tava 20 graus. Cai pra 18, aí o cara já coloca o cachecol e já sai abalando na rua, assim, sabe? Cara, é ridículo. O cachecol é muito manjarrola, não use o cachecol. Não, mas eu uso o cachecol por dentro da blusa, coisa, então é uma coisa discreta. Achei que você fosse falar, eu uso o cachecol por dentro, tipo assim. Você não tem coragem de usar, mas sua cabeça tá usando cachecol. Não, cara. Pra aquecer meu coração, caralho. Cara. Item 3, se você não é um pervertido sexual, você não tem direito a usar o... Óculos de aro grosso? Sobretudo. O cara que usa sobretudo pra querer parecer que é europeu. É, isso é fraco mesmo, cara. Puta merda. Aliás, esse amigo, eu vou até falar, cara, é triste, cara. Esse amigo aí do bigode, se ele tá ouvindo, ele vai me odiar agora. Ele Mas vai teve ouvir, um dia. Cara. Ele vai ouvir. Teve um dia que a gente foi no Musique, cara. Eu cheguei, o filho da puta tava usando o sobretudo e o cachecol. Eu olhei pra ele e falei, caralho, vou ter que andar com esse cara aqui agora, né, cara? Eu vou ter e que... chapéu ele usa também. Chapéu ele usa, mas ele não tava usando. Nessa ele usa noite. Os três. Fazer uma menção honrosa aqui. Isso aqui tem que ser common sense. Tem que ser totalmente unânime. A tal da gola rolê. A gola rolê, cara, eu acho que ela é tão ridícula, mas tão ridícula. Não dá volta. Que eu acho ela engraçada. Assim, deu a volta. Não, deu a volta. Primeira vez, quando eu vejo, em vez de associar um cara fresco, eu já associo um cara que ficou parado nos anos 70 e quer ser um cara, tipo assim, é o Ron Burgundy da parada, sabe? O cara quer passar, tipo, aquela imagem de que ele vai levar a mulher pra casa e vai botar o Richard Kleiderman tocando. Apagar a luz, acender as velas. Não, cara, eu concordo muito com você, tanto que eu deixei ele como menção honrosa, porque assim, eu tenho uma relação de amor e ódio, eu concordo, eu acho que você explicou bem, porque é terrível, cara, mas quando você fala, caralho, velho, por que, cara, por que a gola rolê, cara? Outro dia eu cheguei na casa dos meus avós, tava fazendo um frio danado, meu avô tava de gola rolê, eu falei, pô, avô, que isso, que merda é essa? Não, pô, descobri essas roupas aqui, é bom que o pescoço não pega frio. Pega friagem. Ele tava usando. Ele fala friagem. Ele tava usando a gola rolê porque, por um excelente motivo, cara. Porque ele não queria usar cachecol, velho. Opa! É o dilema. Já temos o dilema pra esse programa já, né? É verdade, verdade. Olha só, acabei de perceber uma coisa bizarra aqui, cara. A minha Santíssima Trindade do Inferno, olha só, chapéu, sobretudo e cachecol. É o Rochash, cara. É isso que eu ia falar, cara. A única vez que eu usei sobretudo na minha vida foi quando eu fui fantasiado de Rochash. Então eu tava de sobretudo, cachecol e chapéu, cara. Ah, viadinho. É um personagem de gênero. Toda realmente. Vez que você lê a obra-prima dos quadrinhos... Quiçá da literatura mundial, lembre-se, Rochash é um viadinho. Eu olho para a cidade sangrando e penso, tudo que eu queria agora era uma gola rolê para completar o visual. Adorei. De hoje em diante quero ser chamado de Albert Esper 2400. Abafa. Eu quero entender por que que esses elementos formam essa bizarrice. Ah, cara, é porque aqui no Brasil, esses são elementos que você não precisa usar, porque eles foram todos criados com alguma função, onde quer que eles tenham nascido, né, cara? Sobretudo, pô, é pra você se proteger de neve, de chuva, de poeira. Do vento, né? É, exatamente. Vento aqui gelado. Não faz sentido você usar isso. Se você botar um sobretudo aqui no Sudeste, você morre, cara. O cachecol também. Então, tipo assim, eles não têm utilidade nenhuma, não tem funcionalidade aqui. A única utilidade deles é a pessoa aparecer. Só estética. Cara. Pois é. Não, então, o problema é que são uma coisa puramente estética, mas a questão toda é que no Brasil qualquer roupa, além de uma sunga, é uma superficialidade, porque você não tem necessidade realmente. Mas aí é pra você ver o tanto que as roupas são pra formar avatar e não pra ser roupas mesmo, funcionais assim, né? Eu tenho um sonho, tem hora que eu fico puto porque acontece alguma coisa, sumiu alguma coisa que eu tô procurando, eu falo, cara, eu vou tipo, jogar essas roupas todas fora, vou comprar só calça preta social e camisa branca, tipo L, e vou andar com isso pro resto da vida, porque pra mim essa coisa de ter que escolher a roupa certa, coisa tá um saco, cara. Tem gente que odeia usar terno. Eu não tenho problema de botar terno, não. O problema é você ter obrigação de usar terno em algumas situações. Isso que mata. Aliás, cara, se o meteoro cair, LOL, eu vou começar a usar sobretudo e chapéu, cara, que eu quero fazer um visu meio faroeste, sacou? Achei que você ia falar que ia andar só de terno. Eu vi uma foto... Cara, isso é muito maneiro, né, cara? O cara naquele cenário apocalíptico, assim, todo mundo sujão e passa um cara uma pastinha, né, cara, olhando a hora. Pô, aliás, cara, falar em olhar a hora, relógio de pulso existir até hoje é um negócio que me intriga profundamente, cara. Pra que serve essa porra? Não, uso desde que eu tinha 12 anos de idade. Lá vou eu, cara. Sabe o que é relógio de pulso, cara? Vocês vão ter que concordar comigo. O relógio de pulso é uma joia, cara. É uma joiazinha masculina. Sim. Uma pulseirinha que o cara usa ali, igual a mulher usa colar, sacou? Ai, ai, lá vai. Eu tenho relógio de pulso. Não, todo mundo tem. Então onde você tirou que você é homem? Me parece, cara, que é aquela coisa igual o carro pra compensar o pinto, o relógio rola também, né, cara? Quanto maior? Ninguém usando relógio de parede. E os caras que usam relógio, eles gostam de sacudir na sua cara, você já percebeu? Verdade, é verdade. Senhorzinho malta. Porque sabe, né, meu amigo? Aí bota aquele braço com um relógio gigante na sua frente, tipo assim, ó, agora, só um homem, cara. Fica de olho aí. O meu relógio eu comprei exclusivamente pra me ajudar a malhar. Porque o meu relógio, ele tem o timer pra... A cada 2h30, ele apita pra eu poder comer alguma coisa. Pra eu poder comer minha dose diária de 50, 30, 20. 50 de carbs, 30 de proteína e 20 de gorduras saudáveis. Tô com medo de quando você ficar deprimido, você querer cometer carbicídio, igual o Bruno. Depois eu tenho o meu cronômetro pra poder ver quantas voltas eu dou no parque aqui. E eu também uso pra intervalo de sets e de equipamentos na academia. Eu uso o relógio não por motivo estético, mas pra poder me ajudar a malhar. E aí? Seu argumento foi fudido, ó, de 4, ó. Ô, Diogo, só uma coisa. O celular faz tudo isso que você falou. Exatamente. Aí. Ah, deixa eu te falar uma coisa. E a segunda coisa, você tá chegando no que eu falei ali da questão da hegemonia. Você não está mais malhando e vivendo. Você está vivendo pra malhar. Tanto que você comprou um relógio pra que controle o seu dia todo, porque sua vida toda tá em função da avaliação. Comprou o relógio porque queria usar a joia, porra. Não tem eu nada acho assim, também. Né? Ele tá querendo montar. Agora, olha. Olha só, esse relógio custou $20 e um detalhe importantíssimo. E, que eu esqueci qual que é o detalhe importantíssimo. Detalhe tão importante. Tatuagem, galera, o que vocês acham? Tá cada vez mais comum, vocês têm tatuagem, vocês curtem? Acho que é coisa de marginal? Eu acho coisa de bandido, eu não tenho não. É coisa de marginal também. Mas eu tenho, porque eu sou doidão. Sou aqui, prison break na veia. Saldanha, se a gente for pra prisão junta, gay! Eu vou juntar com os latinos lá e vou comer o seu cu. Aí depois você vai reclamar que você não tem tatuagem. Vocês vão juntas pra prisão? Filho. Que lindas. Ah, tá com inveja? É, eu ia falar, junta não vai rolar. Eu falei junta? Falou. É. Adoro. Eu sempre curti muito tatuagem, cara, muito mesmo, assim. Só que eu demorei muito pra fazer também, porque eu tinha aquela... Eu mudo muito de gosto, né, cara? Eu imagino se você foi fãzaço de Los Hermanos, igual eu e o Diogo fomos. Opa, nunca fui, não. Não, nunca fui. E aí depois virou o que virou, cara. Imagina se a gente tivesse uma tatuagem do Los Hermanos, sacou? Puta que aí eu tinha esse tipo de medo, sabe? Eu tenho esse tipo de medo até hoje. A minha primeira tatu eu fiz com uns 26. De lá pra cá eu tenho 4 já, assim. E eu acho que foi muito bom ter esperado esse tempo todo, porque eu não acho que tatuagem tenha a ver com isso. De, ah, tem que ser uma coisa que você vai gostar pra sempre. Não, cara. Exato. Pra mim é tipo um retrato que você era naquela época ali, sabe? É, e não precisa nem ser isso, cara. Pode ser motivo estético também. Ele fica assistindo Miami Ink aí e fala, ah, não, tatuagem tem que representar alguém. Não, cara, se você viu um negócio e achou bonito, bota no teu corpo, sacou? Pra mim, tipo assim, uma pessoa é tipo uma página em branco, assim, sabe? Aí eu já não concordo, não, cara. Eu acho que tem que ter significado, cara. Eu me orgulho que eu acho que eu vou ser a única pessoa, quando eu chegar lá com 60 anos, eu vou falar assim, eu sou a única pessoa que não tem tatuagem. Não, cara, essa conversinha aí, verdade. Em todo meio tem um que fala. Então vocês vão ser vários falando, ó, oh, eu sou o único que não tem. Você já viu um site de tatu feio que tem? Já, claro. Você é bom pra caralho. Você é muito bom, cara. Você ter uma tatuagem daquela é um atestado de imbecilidade, né, cara? Porque o tatuador não tem culpa de ser um péssimo tatuador, sacou? Mas você vê o trampo do cara antes, não é possível, sacou? Ele não tem culpa. Não tem culpa nenhuma de ser. Culpa é sua que contrata ele. É, porque, pô, tem profissional ruim em toda a área, cara. Claro. E de repente o tatuador tá começando. Pô, eu já tentei ser tatuador já. Tem um grande amigo meu aqui que é tatuador que falou, pô, eu te ensino e tal, me emprestou a máquina. Mas, velho, eu não tô mais na idade pra aprender uma parada zero assim, não, cara. É completamente diferente de você desenhar no papel. É como se a sua caneta tivesse amarrado num tijolo e você não pode errar, sacou? Aí eu comecei a tremer tatuando e falei, ah, cara, eu não tenho sangue pra isso não, cara, não dá. O ouvinte aí não sabe, mas eu tenho uma tatuagem que quem desenhou foi o Salimê, né? Pois é. Qual delas, João? Na época eu não sabia desenhar direito. A galera gosta pra caralho, porque, assim, normalmente quando você vê uma tatuagem, sempre é aquela mesma coisa, né, cara? E essa, assim, é bem diferente, assim, tem todo o significado por trás e tal. Sim, mas sim. É do dragão no meu ombro esquerdo. Aí o ouvinte tá ouvindo, pô, o dragão não é criativo, né, cara? Mas, pô, é um desenho diferente, é um traço único, é claro, porque é um traço de Salimena, é uma ideia minha e tem uns elementos diferentes, tem um significado. Pois é, cara, é um grande orgulho alguém levar um desenho teu no corpo pra sempre, assim. É muito legal você pensar uma parada dessa. Não, é, sempre faz pro Salimena, assim, sabe? Pô, é uma parada assim que, pô, eu olho a tatuagem, assim, eu me sinto bem zasco com a tatuagem. Eu acho que é a minha tatuagem mais maneira, assim, porque essa é a tatuagem que ninguém nunca vai ter, sabe? Assim. Eu não tenho cara de fazer, mas eu não tenho problema, não. Mas e essas modificações mais radicais, tipo, escarificação, essas coisas? Aí já é meio que querer aparecer demais, né, cara? Assim, não sei. Mas é aquele negócio que a gente discutiu no programa de nerdice, cara. O cara faz parte de uma coisa que fica popularizada demais e ele vai tentar se ficar exclusivo de algum jeito, né, cara? O cara que curte tatuagem, antes todo mundo olhava pra ele na rua, né, cara? Tipo, pô, o cara todo tatuado ali. Hoje em dia todo mundo tá todo tatuado, o nego tá tendo que botar chifre, partir lindo. Tá ouvindo aí, ó? Tá ouvindo aí? Tá na hora do lanchinho? Tá na hora do lanchinho. Tá na hora de dar a bunda. O dilema da semana. Let me be your hero. Would you dance? Salimena, você aumentaria o seu pênis? Eu ia falar pinto, mas... Essa questão tem que ser, aumente o seu pênis, né? Se aparecer o gênio ali, faz um pedido qualquer. Aí você já fez o pedido. Ele falou, pô, tá rolando uma promoção. Na aquisição de qualquer pedido. Situação bem real, né? Uns 2 centímetros a mais ali. Aí, meu amigo, não tem homem que vai falar não, né, cara? Toma no cu, pô. É, você sempre disse, você sempre sonhou em chegar aos 13 centímetros, né? Seria sua chance. Caralho, que piada boa, cara! É só piada maluca. Chamei de pequeno, cara! Como diz um amigo nosso, o negócio é ter 6 centímetros de puro frenesi. Saldanha, você não vai escapar, não, ó. Aumente seu pênis, pergunte-me como. Cara, que coisa gay, né, cara? Eu aumento seu pênis, pergunte-me como. Tem uma charge do Marco Oliveira que é tipo um outdoor, aí tem a cara de um homem assim. Aumente meu pênis em não sei quantos centímetros. Eu acho assim, tem gente que até pode apelar pra uma coisa dessa. Eu lembro sempre do caso do Henrique Iglesias, né, que lançou uma linha de camisinha PP. Sim, é ele mesmo. Let me be your hero, né? Então, porra, por um cara desses, eu acho até justificável, mas se você tem... Mas, cara, mesmo no caso do Henrique Iglesias, o cara só falou que ele tem um pinto pequeno, socorro, e muita gente tem... Não é disso... Não, ele falou micropênis. Não é disso que os médicos estão falando, não, cara. Então, se o cara lançou uma linha de camisinha, é porque ele pode fazer sexo, socorro. O nego fala que quem precisa dessas coisas é gente realmente que é anormal, anormalmente pequeno. Assim. Pra encerrar o programa, fazer aquela piada da moda que vai ser daqui a 10 anos. Já que a gente tá falando até de pinto. Ah, sim, sim. Essa coisa da metrosexualidade, do homem vaidoso, do homem de bom tom, né, cara? Cara que um homem moderno, um homem que já sabe o seu lugar na sociedade, mas ao mesmo tempo que quer contribuir de alguma forma. Seria mais ou menos a lógica da mulher que faz cirurgia pra reduzir os seios. Exatamente. É aquele homem que não quer ser um cara de mau tom, não quer machucar a parceira, que procuraria um médico pra fazer uma redução peniana. Vai, cara, olha só, cara, a gente tem que patentear essa ideia porque vai ser muito grande no futuro, cara. Eu aposto. Ia lá, ó, o Silva já fez a redução peniana já. Ai, tá vendo, Rogério? Tem que fazer agora também. Eu já vejo a cena já do cara casado com aquela mulher meio megera, sabe? E eu já sofro muito na minha vida pra chegar de noite e ter que aguentar a dor antes de dormir e tal. Não, fiz fulano fazer a redução e hoje a gente tá feliz. O cara olhando meio pra baixo, cara. Então, ouvintes, você quer reduzir seu pênis? Pergunte-me como. Pergunte-me como. Saldanha morreu, velho. Saldanha, ri aí uma vez pra gente poder usar sua risada no final, cara. Porra, é que minha risada tá ficando pra dentro, eu tô rindo. Sabe quem que ri pra dentro? Viado. Aê. Melhorou? Vamos ver galinha preta, ah, né? Um pavão, alguma coisa. Eu já vi, viu? Olha, aqui na RTV eu já vi galinha de tudo quanto é jeito, viu? Eu conheço também galinha de tudo quanto é jeito. Mas aqui tem galinha... Não. Aqui... Você o conhece quê? Alguma galinha cor-de-rosa? Ronaldo? Não. Como não? Aqui na RTV tem galinha gringa, galinha brasileira, preta, branca, tem galinha de tudo que eu não sei porque faz tempo que eu não venho aqui. Ó, amor. Você fica. Ó, vem aqui de manhã que você vai ver galinha de tudo que é jeito. O negócio aqui é sério. Abafa. Adoro.